Tô gravando esta canção chamada É o Poder de Jesus, que na verdade é a mesma do Este é o Poder da Cruz, que eu gravei anteriormente. Porém, com uma outra tradução, uma outra adaptação. Nós cantávamos esta versão na Igreja Batista da Palavra com Jonas Madureira. Então, se você preferir cantar essa ou a outra, estou gravando as duas versões para você escolher. Eis que foge a luz em vergonha e dor, Cristo caminha rumo à cruz. Quieto ali sofreu, escárnio suportou, pagou minha punição. É o poder de Jesus na cruz padeceu em amor, sem supor seu sangue concedeu perdão. Quisera ver a dor presente em seu olhar. Na cruz padeceu em amor, sem se opor, seu sangue concedeu perdão. Densa escuridão cobre terra e céu. Rasgado em dois, consumado está. Chegou a salvação por meio de Jesus. É o poder de Jesus que na cruz padeceu. Seu sangue concedeu perdão.